Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio onde apenas debatemos assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, estamos também no Porto, para onde enviamos sempre uma saudação especial a todos os que nos ouvem no Porto. Este programa fala sobre políticas em Lisboa, mas costumamos dizer, haverá com certeza muitos pontos em comum também com a cidade do Porto. Hoje temos todos presentes, o Carlos Ardesson do CDS, a Ana Jara do PCP, a Carla Madeira do PS e o António Perua do PSD. Hoje vamos falar da BTL, da Feira de Turismo de Lisboa, onde todos vão e todos fazem declarações, e também falaremos da Calçada Portuguesa a propósito da candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade na Unesco. Falamos da Associação da Calçada Portuguesa, presidida pelo nosso António Proa. Será mais à frente. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardesson, comece por si. Cumprimentar aqui os colegas, cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e Porto. O primeiro minuto surgiu-me quando me dirigia para cá, e me deparo num cruzamento com os semáforos avariados, um acidente que alguém bateu num semáforo e está um caos no cruzamento. E se calhar os nossos ouvintes não sabem, quem tem a competência da manutenção dos semáforos em Lisboa é a EML, e a EML tem uma linha de atendimento permanente para onde se pode ligar, e que é o 800-910-255, 800-910-255, e onde a pessoa pode ligar e reportar e pedir para isso virem... Isso é uma informação útil, sim. Para virem... As pessoas acham que a EML é só estacionamento. É a empresa de mobilidade na cidade e, portanto, já há uns tempos passou a gerir também os semáforos e a fazer a manutenção deles. E é um serviço a que eu recorro frequentemente, não só no Parque das Nações, mas quando me dirijo pela cidade, quando para algum lado, e me deparo com esta situação, reporto, porque muitas das vezes os sinais estão avariados, mas não houve ainda ninguém que tenha dado o feedback, e como os sistemas não reportam ainda automaticamente, pelo que eu julgo saber, as avarias, é muito mais fácil se todos nós fizermos a nossa parte, uhum, e se avisarmos, alertarmos as entidades que a situação está assim, dando o nome da rua. E volto só a dizer 800-910-255, 800-910-255, é uma chamada gratuita. Isso foi onde? Em que sítio exatamente? Neste caso foi à saída do Parque das Nações, da Avenida Recíproca, que tem outro nome, mas eles continuavam lá com o nome antigo, sim, com a Avenida Infante do Henrique, e aquele semáforo... Mas em estava, qualquer zona de Lisboa, em qualquer zona, pode-se, e se pesquisarem, se não tomaram nota do número, podem pesquisar na internet o número de apoio da EML e obtêm essa informação e podem enviar. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos os que nos escutam e também aqui no estúdio. O meu primeiro minuto vai para a Academia dos Amadores de Música, que é uma associação cultural fundada em 1884. Esta associação é uma escola de música importantíssima para a cidade de Lisboa, e neste momento já demos conta aqui no fórum, mas eu volto a repetir, porque a situação mantém-se. Esta Academia de Música tem uma ordem de despejo e, portanto, há dois anos que pede que a Câmara e as entidades estatais possam ajudar para encontrar um outro lugar, mais que merecido, porque é uma instituição irrepetível na cidade de Lisboa, pela história, pela forma como se tem recriado e como tem levado a música, a cultura, a diferentes camadas sociais, a diferentes idades. É uma escola de música importante. É uma escola de música importantíssima na cidade. Tem 300 estudantes, 40 professores. Toda a escola está neste momento em luta, porque não há solução à vista. Carlos Moedas anunciou em novembro que teria uma solução. Esta solução Depois, dias depois, foi dito que não era possível porque a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior ocupava as instalações para onde Carlos Moedas tinha destinado levar à Academia. Mas a Academia recebeu também, ao que se julgo saber, uma indemnização do senhorio para abandonar as instalações, uma indemnização considerável ou não? Penso que sim, mas como é seu direito, mas sim. Neste momento nós sabemos que a situação de Lisboa, arrendar um edificado ou comprar um edifício no centro da cidade, que é onde se localiza a Academia, é uma tarefa quase impossível, e mais para um ensino artístico, uma instituição que se dedica a trazer cultura para uma série de gente, a fazer chegar isto a uma série de pessoas. Bom, depois aparece uma notícia de que há um edifício disponível em que está neste momento em propriedade da STAMO, em que a Academia teria que pagar 7 mil euros. Ora, isto é incomportável para a Academia. Por mês? Por mês. Perfeitamente incomportável, portanto temos andado aqui a assistir a um triste espetáculo. Tinha que ser um edifício de passa público, responsabilidades de um lado para o outro, Moedas para a Junta, Junta para o Moedas, estamos com estas propostas indecentes e, portanto, a Academia que não tem, de facto, já teve... Enfim, já deixou de acreditar nestas palavras ditas e anúncios que não têm substância, decidiu fazer, aliás, tem feito várias manifestações, mas decidiu fazer uma manifestação amanhã às 16h, nos espaços do Conselho, em que diz: a Academia precisa de casa, Lisboa precisa de música, nós continuamos a lutar. E eu digo que a situação da Academia tem que ter solução, assim como outras situações de outras instituições culturais na cidade que estão exatamente no mesmo tempo e a sofrer as mesmas, enfim, falta de capacidade pública de gerar respostas. São elas a ARA, os Artistas Unidos, que perderam o Teatro da Politécnica. Mas esse já está em solução, a solução para eles, não é? Já está em curso ou não? Não. Mais o disco disse do que realmente uma solução efetiva. O Arroz Estúdios, a Sociedade Musical Ordem e Progresso, SMOP, Os Combatentes, a Sirigaita, Zona Franca dos Anjos, só para nomear alguns, Mas quer dizer, Ana, todos esses, verdade, estou a perguntar, no sentido de uma pergunta, mas todos esses acham que têm mais direito a um apoio público do que outra associação qualquer que já exista, que também seja histórica, porque há muitíssimas, não é? É o seguinte, Antonieta, sim, pois o Estado vai apoiar essas e não apoiar outras? A cidade perdeu, de facto, uma boa parte do seu tecido associativo coletivo, o seu movimento também associativo por causa popular. Das rendas e das, claro. Exato. Portanto, nós já perdemos demais, nós temos que garantir que há qualquer coisa que fique depois desta voragem. E, portanto, é nesse sentido que estão a pedir, todas elas, ajuda ao Estado, ao município, enfim, às entidades que podem, de facto, com a sua propriedade, porque há muita propriedade pública, garantir que elas continuam nos mesmos sítios a servir as populações e, enfim, no caso da Academia de Amadores de Música, com o seu papel, que é supracidade, diria, é mesmo um papel nacional. Carla Madeira, vamos ao seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. Eu só, antes de falar no meu minuto e pegando no minuto da Ana Jara, o presidente de Santa Maria Maior, o nosso colega Miguel Coelho, ele apresentou uma solução. Era a Escola Veiga Barão, que está vazia há muitos anos. Foi uma escola que foi reabilitada pela Parque Escolar e que está lá. Precisa certamente mais obras, mas é uma escola, para quem não sabe onde é que é a Veiga Barão, é em pleno Largo do Carmo. Sim, portanto, Carla, espaço mais nobre. Mas há quem diga que é um compromisso assumido e que não permite com que a Academia vá para essa instalação, que seria muito lógica. Há sempre histórias assim à volta. Acho que há uma escola vazia, há um compromisso, a escola é grande. Se ele dava essa escola... Depende da vontade. Não, ele não dá, que a escola não é dele. Sim, ele deu, ele identificou no está, território, da mesma forma que eu identifiquei no meu território para os Artistas Unidos, o Palácio Pombal, que também está vazio, fechado, e que poderia ser uma solução. Portanto, aos presidentes de junta, também com o conhecimento que têm do território, também lhes cabe cabe assinalar, sim, assinalar exatamente, depois o resto cabe à Câmara e à Administração Central. À própria organização que requer o espaço também de fazer alguma coisa na sua parte, não é? E portanto, aqui só são à parte que acho que de facto é mais importante reclamarmos estes equipamentos para as nossas associações do que deixá-los ficar para depois serem vendidos para hotéis ou outros afins, e portanto, que é o que acontece a grande parte destes equipamentos. Pronto, isto só uma parte. O meu minuto é para falar, é um minuto muito preocupante, porque tem que ver com o aumento da população em situação de sem-abrigo, o aumento dos consumos que estão a existir, e de facto longe vai o tempo em que a população em situação de sem-abrigo se localizava em determinadas áreas da cidade. Atualmente a situação está a ficar bastante grave. Eu vou dar o exemplo de uma zona que está a tornar-se preocupante, porque está-se a tornar uma zona onde existe violência, inclusive à noite, que é a Praça do Príncipe Real. A Praça do Príncipe Real, neste momento, tem lá tendas, tem lá pessoas em situação de sem-abrigo a dormir. Que é só um dos sítios de metro quadrado mais caro de Lisboa, não é? Exatamente, é uma praça, enfim, eu não gosto bem usar o termo praça nobre, porque eu acho que nobres são todos os espaços da cidade de Lisboa, mas quer dizer, a Praça do Príncipe Real decididamente não era um local onde pernoitava a população em situação de sem-abrigo. Uma das pessoas em situação de sem-abrigo é uma mulher grávida, e portanto nós temos consecutivamente alertado as entidades competentes, alertado a Câmara Municipal de Lisboa para esta situação, e as pessoas continuam a dormir lá. Algumas delas são agressivas. De manhã nós temos um parque infantil ali, que até vamos agora fazer obras, lá está, porque está sempre a ser vandalizado. O parque infantil vai mesmo levar obras profundas, porque já não se consegue aproveitar o que existe lá, porque está constantemente a ser vandalizado. E nesse parque infantil todos os dias estão lá seringas, portanto, uma cidade que nós queremos para com população, com crianças, com famílias, temos que, de facto, ter uma atenção especial para estas situações. E eu dou o exemplo do Príncipe Real, que é uma zona que eu conheço bem, mas existem outras zonas na cidade de Lisboa onde, de facto, não existiam problemas de segurança e que neste momento estão a existir, e, portanto, eu não vejo nada a ser feito em relação a esta zona, não obstante a denúncia. E volto a repetir, uma das pessoas que está lá é uma mulher grávida. Eu não consigo perceber como é que uma sinalização dessas não é dada prioridade a estas situações. António Perão, o seu minuto. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate. Eu vou falar sobre Jacarandás em Lisboa, a pretexto de duas intervenções, efetivamente vão em sentido contrário, mas vale a pena falar em conjunto. Há uma polémica, uma preocupação que é pública sobre um anunciado abate de Jacarandás na Avenida 5 de Outubro, junto a Entre Campos, alegadamente provocado por uma urbanização no âmbito do plano de urbanização de Entre Campos, que aliás já foi decidido há muitos anos, e aparentemente este abate que é agora anunciado decorre da autorização dessa urbanização. Eu lamento sempre quando árvores são abatidas em Lisboa. Permitam-me que lamente ainda mais quando se tratam de jacarandás, que considero a árvore mais bonita em Lisboa, e é aliás uma árvore que concede uma beleza ímpar à cidade de Lisboa e que caracteriza algumas artérias que durante o período de floração desta árvore ficam ainda mais bonitas. Roxa, não é? Como a flor exatamente, roxa. Embora seja uma árvore originária da América do Sul, adaptou-se muito bem a Lisboa e é parte da identidade da cidade de Lisboa. Cola-se um bocadinho aos sapatos, mas fora isso é maravilhoso. Exatamente. Tem esse inconveniente. E, aliás, sim, esta árvore é mal amada por alguns. Por causa disso. E porquê? Porque foi, em muitas situações, plantada em sítios desadequados, que causam incómodo às pessoas e, portanto, as pessoas deixam de gostar de uma árvore lindíssima porque, de facto, lhes causa incómodo, isso é legítimo. E, portanto, não deixando de lamentar este abate de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, não quero deixar de referir que, de facto, onde elas se encontram naquela artéria, nesse período de floração, causam, de facto, muito transtorno, quer a peões, quer a quem usa automóvel e estaciona o automóvel, e, portanto, eu diria que se a cidade fosse planeada agora e se olhássemos para a 5 de Outubro, eu não aconselharia a escolher aquela espécie de árvore para plantar naquele local. O sítio onde também há muitas é em frente à António Arroio, mas é no passeio que vai dar à escola, e portanto as pessoas quando andam ali em determinadas épocas do ano... Há um outro local que eu queria aqui referir pela positiva, sim, que é a Avenida Fontes Pereira de Melo, bem perto aqui do nosso estúdio, onde na sequência da intervenção no chamado Eixo Central de Lisboa, a Câmara, aqui há meia dúzia de anos atrás, decidiu escolher o jacarandá como árvore a plantar no Eixo Central da Avenida Fontes Pereira de Melo. E foi uma escolha muitíssimo acertada, porque naquele caso não prejudica ninguém. Os automóveis não estacionam, as pessoas não andam no separador central e, portanto, é um local muitíssimo adequado para embelezar aquela avenida. Ora, o que eu queria aqui dizer é que várias dessas espécies não sobreviveram e, portanto, morreram. É natural nestes processos de plantação de árvores, mas a boa notícia é que há poucas semanas a Câmara decidiu, finalmente, diria eu, replantar as árvores, os jacarandás que estavam em falta na Avenida Fontes Pereira de Melo e, portanto, essa é uma boa notícia, jacarandás plantados no sítio certo, com o cuidado da Câmara de replantar aqueles que, entretanto, não sobreviveram. E, portanto, é um aspecto positivo sobre os jacarandás na cidade de Lisboa. Vamos então propriamente ao primeiro tema. Lisboa não pode ser uma cidade low cost, disse José Luís Arnaud, presidente adjunto da Associação de Turismo de Lisboa, alertou para a importância do reforço na aposta no mercado norte-americano. Considera que para continuar a promover o crescimento do setor no turismo é importante não repetir o erro estratégico que houve no passado e diz que Lisboa não pode ser uma cidade low cost. Ana Jara, vou começar por si, isto a propósito da BTL, da Feira de Turismo de Lisboa, que decorreu por estes dias, não é? E onde toda a gente, como eu disse na introdução há bocado do início do programa, onde todos vão e onde todos fazem declarações. Esta Feira de Turismo de Lisboa é importante para a cidade de Lisboa, não é? Julgo que sim, e é bastante interessante perceber os discursos e as perspectivas para este setor. Eu fiz uma coleção de algumas frases, ideias que saíram em jornais este, e houve fundo, umas que me impressionaram que bastante. Deve ter um segmento mais elevado. Não, há um presidente da Comissão Executiva da FCE, Feiras, Congressos e Eventos, diz o turismo é neste momento a indústria. Eu não sei como é que algum país se pode vangloriar de ter cerca de já 20% das exportações nacionais de turismo. Eu penso que nenhuma economia forte se sustenta no turismo, aliás, isso vê-se pelos salários e pela diferença entre salários e custo de vida. Portanto, o turismo certamente não será a indústria do futuro e espero que não. Outro, CEO do BPI alerta para que o turismo é um dos setores mais dependentes de terceiros. Muito bem. E porquê? Porque isto viu-se durante os confinamentos pandémicos e, portanto, isto é um setor que vende experiências. É um setor preocupado com as experiências do turista, aliás, vem dito que Lisboa não pode vender kebabs, porque se vender kebabs vai ser mau para o turismo. Um dos títulos era esse. Mas é um setor preocupado com a vida dos turistas, claro que implica com a vida da cidade. Se a cidade não tiver vida, ninguém cá vem ver nada nem fazer nada. E na verdade, o turismo, sem planeamento, matou bairros, expulsou comunidades, expulsou comércio local, expulsou associações. Enfim, nós em Lisboa temos um cenário caótico. Houve as decisões turísticas mais absurdas, como montar um terminal de cruzeiros no centro de Lisboa, que não só, enfim, traz para para o centro da cidade, enorme, um enorme grau de poluição. Enormíssimo grau de enormíssimo, poluição. Enormíssimo, não se vê, liga, mas é uma poluição, quer dizer, e portanto a experiência de quem cá vive não importa, não interessa, ou se calhar, enfim, se a cidade continuar a dar dinheiro, talvez ninguém se importasse. No meio disto tudo, Carlos Moedas reconheceu que o turismo é uma mais-valia para a cidade e garantiu que não há muito turismo em Lisboa, está é mal distribuído. Eu devo dizer a Carlos Moedas que nós, vereadores eleitos pela CDU, conseguimos pela segunda vez aprovar uma proposta de aferição da carga turística para Lisboa, que visa exatamente planificar, ordenar o turismo através de uma carta de turismo de Lisboa, que é uma coisa que nunca existiu e, portanto, tinha que passar a existir, com os hotéis, com os equipamentos turísticos, para ordenar, de facto. E Carlos Moedas não fez nada este mandato, tem lá a proposta aprovada desde 2023 e nada fez. Portanto, é a segunda vez, porque o PS também lá teve em 2018 a mesma proposta aprovada. Mas o que é suposto a Câmara fazer com essa proposta? É suposto fazer um estudo sobre a carga turística e depois ordenar o turismo. Para o futuro, não é? Exatamente. Nós continuamos a ter licenciamentos de hotéis sobre licenciamentos de hotéis. Lisboa todas as semanas licencia hotéis. Isto é inaceitável. Inaceitável e, nomeadamente, eles ficam quase todos dentro do centro da cidade. Portanto, aqui é nada, é um hotel. É só um hotel e só um resort turístico a questão do turismo sem ordenamento. Depois há aqui uma parte muito interessante que eu não gostava de deixar de referir, que é a frase com que a Antonieta abriu a nossa discussão, que é de José Luís Arnaud, que diz que Lisboa não pode ser uma cidade low cost. Eu digo que Lisboa não pode ser uma cidade para ricos, para quem não pode pagar, e à venda para quem a pode pagar, ou uma cidade para quem cá não vive. Lembro-me... Olha, mas isto também pode ser, digo eu agora fazendo de advogada do diabo, isto também pode ser no sentido de diferenciar Lisboa de outro tipo de turismo de outras cidades, não é? Que já tem esse turismo. Mas, Antonieta, lembrando o low cost foi provocado, olha, com a situação dos terminais de cruzeiros, que trazem para cá hordas de turistas, enfim, que vêm sem estadia e vêm, enfim, consumir estão um café. Estão umas horas a passear. Estão umas horas. Na baixa, vão-se embora, sim. Ou o low cost foi ainda provocado pela expansão do aeroporto de Lisboa num terminal, que há de ser responsabilidade também de quem dirigiu a ANA, que é José Luís Arnaud, precisamente, que criou um terminal de voos low cost no centro, quer dizer, na cidade de Lisboa, diretamente. Sim, no espaço da cidade de Lisboa. Portanto, agora não pode ser low cost. Não pode ser low cost. Eu acho que o que a cidade deve ser é uma cidade real e não um resort. Lamento, a história do turismo tem que ser para todos, porque toda a gente que aqui vive e habita também é turista em algum sítio qualquer. E, portanto, nós temos o direito a visitar, assim como os outros têm direito a visitar-nos. E este turismo deve ser gerado para todas as camadas sociais, para todas as idades, enfim, e com esse cuidado de não transformar isto numa cidade, enfim, para quem a habita, seja insustentável, com uma experiência muito má. E para quem a visita, também, porque aí vamos matar tudo. Se não houver um equilíbrio entre essa experiência de quem visita e depois quem recebe, não haverá turismo, não haverá, enfim, não haverá uma cidade que as pessoas possam vir visitar e serem acolhidas por ela. António Proa, eu diria, com este a finalizar aqui o que a Ana Jara está a defender, de qualquer modo Lisboa já tem muitos tipos de turistas diferentes, desde miúdos que vêm de mochila até pessoas que vão para hotéis de 5 estrelas e querem ficar em Sabadas. Exatamente. E é bom que o turismo seja democrático. E portanto, desse ponto de vista, concordo com o que a Ana Jara diz, que o turismo tem que ser para todos. Agora, o que nós não podemos é ao mesmo tempo também, não é? O tipo de turismo. Exatamente, que tem que ter uma oferta diversificada e portanto Lisboa, o país em geral, mas Lisboa em particular, também tem que se preocupar em criar uma oferta diferenciada, mas sobretudo diferenciadora. E eu acho que quando se manifestam preocupações com o facto de Lisboa não ser uma cidade para turismo low cost, é precisamente para não nivelar, não uniformizar o tipo de oferta, que é, aliás, é mais barata, mais acessível, mas é sobretudo não diferenciadora da cidade. Eu acho que Lisboa se deve afirmar pela sua diferença, deve ser um destino com uma oferta única, que faça com que as pessoas a queiram visitar por ser diferente das outras. E, portanto, esse equilíbrio tem que ser recuperado, mas não resisto a dizer que a Najara, por um lado, defende o turismo para todos, mas vale a pena dizer que é, por exemplo, o alojamento local que permite baixarem muito a despesa que um turista faz em Lisboa. Temos, e portanto, provavelmente, quando se restringir, para quem quiser restringir, e eu quero restringir o alojamento local em Lisboa, não estamos a ir ao encontro da democratização, porque estamos a limitar a capacidade das pessoas de se alojarem em Lisboa. A regulamentar em algumas zonas da cidade. Não, não estamos a restringir. Sim, mas é. Estamos em algumas zonas prática, em que isso na prática, será uma restrição, será uma diminuição da oferta global. A experiência, e isso da cidade, vai inevitavelmente subir o preço do alojamento, e portanto isso contraria essa preocupação com a democratização. É inevitável. É inevitável, aliás, o que permitiu democratizar, o turismo foram as companhias de voo low cost e os alojamentos locais. Foi isso que permitiu a que as pessoas com menos rendimento pudessem viajar. E, portanto, há um equilíbrio a fazer. Ou seja, entre a democratização e a abertura de portas a todos os turistas. E algum equilíbrio na oferta, acho que devemos encontrar aqui um equilíbrio. E, portanto, Lisboa não querer não ser uma cidade low cost, eu vejo, concordo com essa abordagem, no sentido de que o turismo em Lisboa tem que significar mais valia económica para a cidade e tem que significar uma oferta diferenciada para a cidade. Já agora, e para terminar, apreciei a coragem do presidente Carlos Moedas relativamente à crítica que fez ao terminal de cruzeiros em Lisboa. Provavelmente, se hoje se decidisse, se pudesse decidir se iria existir ou não um terminal de cruzeiros em Lisboa, teríamos o atual presidente da Câmara com uma posição contrária à construção do terminal de cruzeiros em Lisboa, mas ele existe. E por isso, o Presidente Carlos Moedas disse uma outra coisa que me parece também muito, muito oportuna neste contexto, que é Lisboa, no sentido da área metropolitana, tem que diversificar a sua oferta em termos geográficos, para não concentrar o turismo todo no centro da cidade de Lisboa. E, portanto, quer na cidade devem ser encontrados e devem ser investimentos polos de oferta turística para além do centro da cidade, e deve haver uma articulação. Mas isso vai um pouco ao encontro do que a Ana Jara disse, não é? Isso é essencial. É preciso que a área metropolitana de Lisboa também se entenda, e eu nesse particular julgo que quer a Entidade Regional de Turismo de Lisboa, quer a Associação de Turismo de Lisboa, têm planos e uma estratégia precisamente que vão nesse sentido. É preciso é que se concretize. Muito bem, já vamos ouvir a opinião da Carla Madeira e do Carlos Ardisson. Fazemos para já um curtíssimo intervalo no Fórum Lisboa. Até já. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Temos estado a falar de turismo, da Feira de Turismo de Lisboa, a BTL. Carla Madeira, falta ouvi-la a si e ao Carlos Ardisson. Começámos por fazer algumas citações de pessoas que passaram pela BTL e que fizeram declarações, para alguns chocantes, para outros, enfim, de acordo com aquilo que pode ser a oferta turística em Lisboa. Aquilo que eu ouvi dizer, muito sinceramente, é aquilo que eu digo muitas vezes, para não dizer sempre. Sim. De facto, o que estes empresários, o que estes responsáveis do turismo disseram, isto é um grito, um pedido de ajuda, não é? Porque não há dúvida que desde algum tempo a esta parte se tem estado a matar a galinha dos ovos de ouro, isso é notório, e portanto Estas expressões eu não as entendo na parte da, porque há aqui uma dimensão. Nós sabemos que o turismo, o crescimento do turismo trouxe efeitos positivos, mas também trouxe efeitos negativos, e os efeitos negativos ficaram todos concentrados nos mesmos sítios, e sabemos onde foi. Sabemos que os efeitos negativos do turismo ficaram no centro da cidade, as pessoas que foram expulsas das suas casas para ir para lá alojamento local, as pessoas que viram as suas mercearias fechar para terem lojas muito caras, que os cafés também fecharam, agora é tudo, quase tudo espaços onde vendem pequenos almoços e espaços para turista, portanto, isso são claramente efeitos negativos para a população, que viu a população, que viu a sua habitação desaparecer, no caso em que não desapareceu, aumentar exponencialmente, assim como todos os acessos aos produtos. Agora, há aqui uma outra dimensão, que é o turismo de qualidade, que é importante nós termos na cidade. Também, não é? Exatamente, porque já há algum tempo que os comerciantes na nossa cidade têm vindo a alertar para a quebra de alguns setores. A Casa de Fados são os maiores exemplos. As Casas de Fados estão a passar por dificuldades. Não é o turista low cost que vai para uma casa. O que não é aceitável. E não, a questão, a expressão low cost é uma expressão como outra qualquer, mas eu entendo. Vamos lá ver. O turista que vai a uma casa de fado quer ter espaço público cuidado, quer entrar num espaço que tenha urbanidade, e quando sai quer ter urbanidade nas pessoas que estão na rua. E atualmente o que acontece é que os turistas vão à casa de fado, quando entram a coisa ainda está mais ou menos, mas quando saem são pessoas embriagadas por tudo quanto é sítio. Portanto, e nós estamos a ser, nós estamos nos rankings do turismo de despedidas de solteiro. As cidades europeias estão a fazer restrições ao consumo de álcool à noite, à venda de álcool para a noite, e aqui não. Aqui é bar aberto. Aqui, desde o final da pandemia a esta parte, é quanto mais segunda, melhor. E, portanto, não tem existido aqui, e aqui é a Câmara Municipal de Lisboa a maior entidade responsável, não tem havido um controlo a nível dos estabelecimentos, não tem havido um controlo a nível do espaço público. Permite-se que os estabelecimentos funcionem até tarde a vender, olha, vender copos de meio litro por 50 cêntimos. E assim estão uma noite inteira, e portanto as ruas estão cheias com jovens a embriagar-se. Ora, não é este tipo de turismo, não é este tipo de turismo que nós queremos, porque este tipo de turismo vai beneficiar determinados empresários, não vai beneficiar o coletivo, até porque o rastro de destruição e sujidade que eles trazem é muito grande. Portanto, a nível de impostos, não há retorno naquele turismo, porque, e mais uma vez, os custos ficam em algum sítio. Onde é que os custos ficam? Nas juntas de freguesia do centro da cidade, que têm que limpar, que têm que manter. Portanto, não há ganhos nenhums. A nível da saúde também não há ganhos, quer dizer, a quantidade, nós estamos com, temos dificuldades a nível da saúde, e temos imensos custos com comas alcoólicos. O INEM funciona toda a noite, portanto, nas zonas da cidade é ambulâncias, é carros de polícia, quer dizer, e tudo isso são custos para o coletivo. E, portanto, nós temos que ter, efetivamente, um turismo de qualidade, e temos que restringir este tipo de atividades. Portanto, o que estes empresários disseram não é nada de novo. Portanto, eles querem que Lisboa seja uma cidade que tenha turismo de qualidade, que tenha turismo com urbanidade. Toda a falta de fiscalização que existe nos estabelecimentos da noite, a nível do alojamento local, continuamos a ter muito alojamento local ilegal, porque só há 6 fiscais para a cidade toda para fiscalizar o alojamento local, e portanto isto vai piorar cada vez mais enquanto nada for feito. E parece que os conselheiros desta Câmara são precisamente os comerciantes que mais incumprem. E portanto eu espero que Carlos Moedas tenha ouvido, ouvidos, já que ele não quer ouvir os autarcas locais, já que não quer ouvir os presidentes de juntas, já que não quer ouvir os comerciantes de qualidade que fizeram história na cidade de Lisboa, ao menos que ouça estas vozes, algumas até do partido dele, que vêm falar aquilo que nós falamos há muito. Carlos Ardisson, falta ouvi-lo assim, sobre o turismo, Parece-me que todos aqui, ao longo dos programas que já falámos sobre o turismo, temos todos uma opinião que o turismo é importante, com diversos, alguns aceitando mais ou menos pressão turística, mas aquilo que não nos interessa, e acho que foi aqui transmitido, nesta frase que ninguém quer vir a Lisboa comer kebabs, isto é propriamente, as pessoas, o querer vir a Lisboa deve ser para conhecer Lisboa e para aproveitar o que temos aqui de bom para oferecer. E aqui os kebabs são apresentados como uma solução económica para a pessoa comer qualquer coisa e andar e não gastar. E isso é uma das coisas que nós, eu compreendo, todos nós, o que a Carla dizia, todos nós presentes de junta temos essa noção. É uma escolha de uma figura um bocadinho feia dizer isso, mas pronto. Sim, mas é porque é excludente e relaciona-se com a imigração. Sim. Mas não tem nada a ver com isso, desculpem, mas não tem nada a ver com isso. Temos só a descaracterizar a Lisboa. Eu acho que tem também, mas porquê é que não descaracterizam um hotel de 5 estrelas? Desculpem, mas desculpem, agora vamos passar para a xenofobia. De habitação. Não, desculpem. Não é isso. Epá, desculpem, mas eu não concordo. É uma comida de outro país, podia ser outra coisa. Já foram aos kebabs ver o que é que custa e que é uma solução. Que são McDonald's. É o mesmo que dizer sobre o McDonald's. Mas está descaracterizado. Está descaracterizado. Mas o McDonald's ainda é uma loja que está dentro de um espaço. Mas é a mesma coisa dizer isso? Não é. Há muitos kebabs que estão em rotos e estão em outras coisas e são ofertas para desenrascar a situação. Eu de vez em quando fico espantado. Por isso é que os extremismos cada vez estão mais exacerbados. Mas desculpe. É o Carlos que falou extremismo. Não, eu estou a falar, mas extremismo. Então, a Ana Jara, quando eu falo em kebabs, é porque estamos a apontar uma comunidade. Desculpem, acho que agora não se pode dizer nada. Daqui a bocado estamos todos doidos, não podemos tratar-nos pelo nome, se o nosso nome for muçulmano ou se tivermos qualquer coisa. Olha, eu sou a Almeida. Não. Eu sou a Almeida da polícia. Se calhar me vão dizer que eu sou muçulmano. Eu apenas estava a interpelar no sentido de dizer que a escolha do termo que Lisboa não é só para quem consome kebabs, não é uma escolha, na minha opinião, muito feliz. Mas tudo bem, mas não disse que era xenófobo. Mas não é uma coisa racista. Nem que era extremista, nem que era racista. Isso é o Carlos que disse. Não, eu estou porque é a associação seguinte que as pessoas mal intencionadas fazem. É verdade. É verdade. E eu já tenho alertado muitas vezes que os temas devem-se falar livremente. Sem estarmos com estigmas e com as coisas todas. Bom, mas siga. Para mim era melhor terem falado em McDonald's do que kebabs. É igual para a situação, tanto faz. Agora é assim, é lógico que todos entendemos que não é possível ter uma pressão turística, toda a gente se queixa da pressão turística, e a pressão turística é feita aqui só por pessoas com milhares de euros para gastar diariamente? Não é. É feita pelas pessoas que chegam nos low costs, que chegam, que frequentam espaços mais baratos e isso tudo, e que aumentam aquela pressão turística, que nós vamos à baixa e sentimos aquele ambiente de o que é que eu hei de dizer para não ser criticado? Aquele ambiente de Disneylandia ou coisa assim, que as pessoas estão cá a passear e estão a comer, vieram a um parque e estão a comer o mínimo e a gastar o mínimo possível. O que é mais lógico e o que é necessário para a cidade é que se consiga elevar a qualidade, o que as pessoas estão dispostas a gastar, e isso nada tem a ver, desculpem, e discordo-me frontalmente da Ana Jara novamente, nada tem a ver porque as pessoas estiverem dispostas a gastar mais dinheiro pela sua refeição, não é por isso que vão aumentar o preço das casas que existem em Lisboa, que é a oferta das casas e isto e aquilo e o outro. Não, estamos a falar de turismo. Turismo entra cá, visita cá, gasta X e sai pela outra porta. Se conseguirmos, como sociedade, que os turistas consigam deixar cá mais dinheiro, é vantajoso para todos, para a sociedade. Há mais impostos cobrados, há mais verba para o município, haverá mais verbas para as juntas de freguesia, haverá mais, tudo isso. Portanto, com menos pessoas. E acho que é isso que se pretendeu dizer, que não quero pôr-me no lugar de quem referiu esta frase, mas é isto. Então que vamos é. Ao segundo tempo. Portanto, não, eu, a mim não me faz sentido, acho que isto é uma verdade lá para ali, se toda a gente se vierem menos pessoas, gastarem mais dinheiro por cada pessoa, nós temos a cidade menos ocupada com o mesmo ou com um valor gasto mais elevado. Portanto, desculpem, acho que isto é perfeitamente normal e se tivermos todos com bom senso, todos concordamos com isto. Preferem os nossos ouvintes, preferem ter 1000 pessoas a gastarem 1 euro aqui na rua ou preferem ter 100 pessoas a gastar 10 euros? 100 pessoas a gastar 10 euros porque não está a rua cheia com mais 900 pessoas. Eu, como presidente de junta, prefiro de longe. Portanto, é bom senso. Tem é bom senso. Isto todos, é bom não é? Senso e não vamos entrar nestas do que é baba. Agora estamos a apontar a uma comunidade ou estamos não sei o quê, que isso não faz qualquer sentido. Não estávamos a dizer isso. Estava a dizer que a escolha foi infeliz do termo e continuo a achar que foi infeliz e também tenho o direito a ter opinião. Claro que tem, a achar claro que tem, mas se nós vamos todos apontar qualquer coisa que nós digamos, ficamos todos com a nossa. Vamos ao segundo tema. Falamos da calçada portuguesa. Houve uma mostra que se juntou a uma conferência, a Central das Artes em Porto Mós acolheu uma exposição, A Arte e o Saber Fazer da Calçada Portuguesa, mostra que se juntou também uma conferência a propósito da candidatura da Calçada Portuguesa ao Património Cultural e Material da Unesco. O António Perua é secretário-geral da Associação e não presidente, como eu referi no início do programa, da Associação da Calçada Portuguesa, não é? E o que é que a importância desta candidatura, o que é que isto representa e quando é que vamos saber os resultados e se está aflito com o resultado ou não? Olha, eu... Calçada Portuguesa lugar, é um mundo, não é? Está no mundo inteiro. E por isso é que eu tenho pena que tenhamos tão pouco tempo. Sim, mas 5 minutos outra para vez falar mais. Sobre isso, fala, até porque, António. Mais sim. Do que eu, se calhar os meus colegas tinham coisas para acrescentar, porque a calçada é claramente é parte da cidade de Lisboa, é parte da sua identidade, e por isso é que esta... Este processo nasceu em Lisboa. E o que é que se pretende? O que se pretende salvaguardar, por um lado, a arte e saber fazer da calçada portuguesa e simultaneamente, enfatizar a importância diferenciadora que a calçada portuguesa tem para a cidade de Lisboa, desde logo, mas para todo o país e ainda mais para a cultura e para a identidade portuguesa, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Estávamos a calçada referir há bocadinho, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a calçada presente portuguesa maravilhosa. Em todos os sítios onde estiveram portugueses, há calçada portuguesa e tem muito que ver, aliás, no Brasil, a calçada portuguesa chama-se Pedras Portuguesas e, portanto, a identidade muito ligada a Portugal. Este é um processo que começou em 2021 com a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Que já está. Trata-se sim. De salvaguardar a arte, a técnica, o saber e a transmissão desse saber por parte da comunidade que executa o chão mais bonito do mundo. E o que está são aqui, os a candidatura é isso mesmo. É exatamente. É a arte, saber é salvaguarda deste saber fazer, porque sem os detentores desse saber, a calçada degrada-se por um lado e deixa de ser produzida por outro. Sim. E, portanto, é essencial e é um trabalho que é duro, que é mal remunerado, pouco reconhecido e há muito a fazer para valorizar também as carreiras dos calceteiros, quer nas autarquias, quer no setor privado, porque é uma carreira que está em risco de desaparecer. A idade média dos calceteiros anda entre os 55 e os 60 anos, e, portanto, está mesmo em risco. O que pretendemos o António, enfatizar. O António é um grande impulsionador desta associação? Fui com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara de Porto Mós, da Universidade de Lisboa, da UCLA, da Associação da Indústria do Setor Extrativo. Ultimamente juntaram-se mais 7 municípios de todo o país e das ilhas, inclusive, a esta candidatura. Mais de 50 calceteiros que se reuniram a preparar esta candidatura, mais de 20 entidades de âmbito nacional. Que com este trabalho que culminou na sexta-feira passada com a entrega formal na Comissão Nacional da Unesco desta candidatura. Quando é que vamos ter notícias? É um processo longo, demorará cerca de um ano até ser avaliado em termos nacionais e depois seguirá ou não para a Unesco, mas eu espero sinceramente que se aproveite esta oportunidade, por um lado para valorizar a profissão de calceteiro, por outro lado para valorizar a calçada enquanto ativo estratégico para a afirmação cultural de Portugal, quer no país, quer no estrangeiro, e que haja um compromisso sério por parte das entidades públicas sem as quais esta situação não pode melhorar. E havemos de voltar a falar da Calçada Portuguesa noutros programas. Ana Jara, sei que tinha também algumas coisas a juntar. Pois, dizer, fazer um pequeno apontamento, eu acho que assim, a calçada não está desprovida, está integrada em toda uma paisagem urbana, que é aquela que vivemos desde que, enfim, habitamos as cidades, a maioria das cidades portuguesas. Para quem é lisboeta, isto faz parte do nosso cotidiano. E na verdade isto é, a calçada portuguesa é uma das peças do urbanismo português fundamentais, não é? Fundadoras. Os portugueses sempre montaram as suas cidades em terrenos acidentados e, portanto, este urbanismo que vai, por exemplo, de Lisboa para o Rio de Janeiro, que encontra também aqueles morros e aqueles declives, vai se implantar ali através desta criação portuguesa, não é? De uma calçada, e nós vemos isso no Rio de Janeiro, uma calçada que, enfim, percorre aquela geografia bem difícil e que a torna acessível a quem pode caminhar. Portanto, isto não é só isto, a calçada é... Estava sim, a referir os Açores, a calçada é mais escura, não é, António? Precisamente é mais pedra, porque as pedras mais locais adota as características locais e utiliza os materiais locais, mas é uma peça fundamental e que bem merecia de facto ser reconhecida pela Unesco. Vamos ver quando houver notícias, saber fazer, mas enfim, também não sei que se baseia aqui na natureza, deve ser no saber fazer, mas de facto há peças fabulosas desta calçada artística portuguesa. A única restrição é porque é património imaterial. Portanto, sim, portanto, de acordo com as regras da Unesco, exato, está restrito, no caso em concreto, sim, ao saber fazer. Carla Madeira, mas obviamente Carlos que associamos os tapetes magníficos que existem de calçada. Muito rápida, de dizer que de facto é um património que não devemos perder, e aqui há uns anos atrás havia muito quem defendesse que para os pavimentos serem confortáveis era preciso eliminarmos a calçada portuguesa. Felizmente isso é algo que foi ultrapassado, porque se conseguiu provar que existem muitas soluções que se podem aplicar, sim, exatamente fazendo a tal mistura da pedra preta com a pedra branca, e portanto é perfeitamente precisamente. Claro, se houver calceteiros bem formados que saibam, exatamente, fazer bem o seu ofício. Exatamente, exatamente. Carlos. Eu só dizer que o Parque das Nações foi um exemplo, na altura quando foi pensada a Expo 98, havia lobbies que diziam que tem que ser tudo em cimento e que foi arranjada uma solução mista com calçada, sim, sim, e com outros tipos de pavimento, e temos lá a calçada artística fabulosa, que envolve toda a Doca dos Olivais. É o melhor exemplo da possibilidade de utilização da calçada para aplicações contemporâneas, sim, sim, por artistas, sim, sim, plásticos, como acontece intensamente na Torre da Refinaria, naquela parte toda. Quando nós voltarmos a este tema, quando nós voltarmos a falar da calçada, eu acho que há sítios muito íngremes nas cidades que ganham se não tiverem calçada. Exatamente, a calçada deve ser aplicada nos locais adequados, e portanto acho que ficam a ganhar, porque muitas pessoas mais velhas, inclusivamente, partem pernas e escorregam, etc, etc, quando o piso podia ser mais amigo das pessoas. Mas atenção aí, que o mais amigo conduz a isto que a Carla dizia. Há uns tempos, sim, havia, que era tudo, e iam arrancar tudo, e depois, que é uma coisa que... E a solução essencial é ser bem aplicada e bem mantida. Bem mantida. Muito bem, António, e que é reciclável, coisa que os outros pisos não são. Sim. Vamos ao fado. E ambientalmente, em termos urbanos, muito sustentável. Vamos ao fado, tem a ver com a calçada? O fado que eu escolhi hoje tinha que ser relacionado com a calçada. É um fado que já não é a primeira vez que passa nos nossos programas, mas hoje achei que valia a pena repetir. É um fado que se chama Calçada à Portuguesa, e é do Carlos do Carmo. Muito bem, temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Acendem-se os olhos do dia, um sol feito de água e janela. Nas ruas e praças, na cal e nas pedras, no cais que abrigou caravelas, do alto das tuas muralhas, é todo o teu corpo que eu vejo, vestido de claro, de azul e gaivotas, e os olhos no espelho do Tejo. Ai céu que encandeia os meus olhos, ai estrelas nos olhos do dia. Ai margens que nos contam histórias do mar que ninguém conhecia. Ai naus de aventura com anjos na proa nos portos da minha alegria. No chão feito de preto e branco da calçada à portuguesa demoro o olhar e escrevo o teu nome de dona do mar e princesa. Do alto das tuas muralhas é todo o teu corpo que eu vejo, vestido de claro, de azul e gaivotas, e os olhos no espelho do Tejo. Ai céu que encandeia os meus olhos, ai estrelas nos olhos do dia. Ai margens que nos contam histórias do mar que ninguém conhecia. Ai naus de aventura com anjos na proa, é assim que eu te vejo, Lisboa.